Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us in. I got a bad feeling about this. 21 gigawatts! Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Saudações tolerantes, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 24º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste 24º episódio, eu quero continuar no meu quadro do Quadrinhologia, dessa vez falando sobre os personagens homossexuais nos quadrinhos. Sim, vamos falar de personagens gays. Personagens assumidamente gays, personagens que as pessoas estão achando que são gays, personagens escondidos, entre outros muitos que a gente vai ver hoje. Porém, antes disso, vamos à leitura de e-mails, ao Curiosi Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá! Olha o Correio! Olha o Correio! Antes de ler os e-mails que foram enviados para o Paranerdia 23, Tokusatsu Parte B, vamos a alguns pequenos recadinhos. Para vocês, ouvintes do Paranerdia via feeds do iTunes, ou que ouvem o Paranerdia através da página da Combo Podcasts, nossos parceiros, lembre-se que este podcast é parte do blog Paranerdia, que clica no endereço www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o blog para ver os links relacionados a este episódio e outros posts. Outro recado, caso vocês queiram reportar algum paradoxo, que são os erros do Paranerdia, dar sugestões de tema ou parabenizar pelos episódios, o e-mail de contato do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Repetindo, castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são muito bem-vindas. Outro recado, lembrem-se todos também que o Paranerdia continua tendo seus famosos links do Submarino. Clique nesses links, comprem o que vocês quiserem lá para ajudar este seu amigo nerd a obter o tão sonhado endereço www.paranerdia.com.br. Estamos próximos disso já. Agora vamos aos e-mails. O primeiro e-mail que recebi é de André Crashburn Carvalho, que escreveu o seguinte... Olá, nerd. Muito bom este assunto. Ambas as partes estão muito boas e os participantes estavam show de bola. Sempre curti os Tokusatsu. Lembro vagamente de Spectrum Man e Ultraman. Eu assistia na época, mas não lembro de muita coisa. Lembro da época que passava na TV. Acordava cedo para assistir, começava com Lion Man por volta das 6 da manhã e seguia com Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban e Cybercops. Possuía os LPs de Jaspion e Changeman e o boneco Jaspion Cop, cabeça do Jaspion no corpo do Robocop. Credo, isso devia ser medonho, credo em cruz, mas tá bom, vamos lá. Aos poucos estou assistindo tudo novamente, graças à internet e a Focus. Recentemente adquiri a lata de Flashman, já possuo as demais. Gosto muito de Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban e em especial Jaspion e Cybercops, tanto que fui atrás de sua recomendação e escutei o J-Wave sobre eles. O link do J-Wave vai estar aqui nos links relacionados. Aqueles J-Waves do Cybercops realmente foram muito, muito maneiros. Quando criança, brincava muito de imitar os heróis, pois tinha um amigo que desenhava e muito bem. Ele fazia as máscaras dos Changeman. Outro que gostava muito era Spilvan, mas o que eu mais gostava era dos robôs. Nunca fui muito fã do Kamen Rider e companhia, mas hoje em dia mudei de opinião. Mas Gogo Five eu não suporto até hoje. Sobre Power Ranger, as fases que eu mais gostei foram Turbo e Zell. Aconselho a quem possuir a lata do Jaspion escutar a faixa de comentários, que por sinal conta muita coisa legal, inclusive sobre a tal da pedreira da Toei. Olha aí, tá aí uma recomendação do André. Um abraço a todos, André Crash Bunny Carvalho. Valeu, André. Obrigado pela mensagem. O próximo e-mail é de Wellington Araújo, também conhecido como Magaren. Olá, Nerdmaster. Estou de volta para mais uma parte do Paranerdia sobre Tokusatsu. Primeiramente, um paradoxo para mim mesmo. Mim mesmo, ele, o Magaren. Onde eu tava com a cabeça para citar a TV Fuji como sendo uma das exibições nacionais do Spectrum? Eu, hein? Tá bom. Sobre o cast, meu Sentai favorito sempre será Changeman. A história de Flashman pode até ser mais dramática, e minha música de todos os Tokusatsus fazer parte deles, claro que eu tô falando da Sarah, mas não tem jeito, Changeman me marcou mais. Você comentou sobre o golpe da bola do Google Five ser o mais ridículo dos Tokusatsus. Isso porque você não viu o Pink Storm do Magi Ranger. Pena que não encontrei o vídeo dessa pérola, mas imagine um golpe onde se resume a um ventilador de brinquedo cor-de-rosa parado no chão que lança uma onda de vento tão forte que joga longe os inimigos. É tão ridículo quanto parece. Cara, eu fui atrás de episódios dos Marge Rangers, que seria o equivalente japonês ao Força Mística nos Power Rangers, e realmente esse golpe Pink Storm, em que a menina de rosa vira um ventilador de brinquedo, é de brinquedo mesmo, cara, não é nem um ventilador de verdade cor-de-rosa, não, é um ventilador daquele de pilha, de brinquedo, e ela faz um vento que leva todos os inimigos embora, é ridículo, mas a Gogobola amarela continua mais ridícula, e as faixas ainda mais ridículas do que a Gogobola. Você faz bem se for atrás das séries centrais para assistir, algumas são fraquinhas, mas é bem melhor do que qualquer um dos Power Rangers. Aliás, a série Sentai de 2011, Kaizoku Sentai Gokaiger, promete ser uma verdadeira homenagem às séries anteriores, já que os integrantes do Gokaiger terão o poder de invocar integrantes dos Sentais passados. E só essa imagem já dá pra ficar animado do que vem por aí. O link para a imagem que o Magaren acabou de me mostrar vai estar aqui nos links relacionados. Abraços, parabéns pelos ótimos episódios, mostrando como realmente se fala de Tokusatsu. Wellington Magaren. PS, valeu por lembrarem de mim durante o cast. Você não sabe nada, Magaren. Eu vou preparar uma surpresa pra você qualquer dia desse. Depois eu te conto via Twitter. Esse é o filho do Satangos. E para o Mini Jabá, acessem o blog do Magaren, que é o Clarim Diário, que fica no endereço macgaren-clarindiario.blogspot.com. É claro que esse link estará aqui embaixo nos links relacionados do Paranerd. O próximo e-mail é de meu querido amigo Eduardo Cosso. Ele tem 32 anos, mora em São Paulo, SP, e ele faz lá o Masmorra Cast. Ele diz o seguinte: amigo Nerdmaster, ótima conclusão do tema Tokusatsu no Brasil. Concordo que Flashman foi o mais interessante Super Sentai exibido no Brasil. Porém, eu gosto bastante de Maskman. Afinal, quando a Manchete estava falindo, eles ainda exibiam a série junto com Jiraiya. Pena que antes de concluir as duas, a emissora fechou. Além de Power Rangers e genéricos adaptados nos Estados Unidos, no Brasil ainda tivemos a exibição do Ultraman Tiga na Record e do Ryukendo na Rede TV. Cara, o Ultraman Tiga a gente até comentou no cast. O Ryukendo é que realmente o Dragon Dourado ficou puto de raiva porque ele esqueceu de falar do Ryukendo. O que eu esperava, a volta do espírito Manchete. O que, claro, foi uma mera ilusão. E nem o box dessa série foi lançado por completo. Uma pena, pois o volume 1 estava muito bem feito. Ele tá falando do Ryukendo, lógico. Kamen Rider Black tem um roteiro genial e foram bem angustiantes os episódios finais, com a cidade sendo quase completamente tomada pelo Império Gorgon. Genial fim de série, coisa um pouco rara hoje em dia. Se um dia você quiser ver o outro final muito bem amarrado, indico Kamen Rider Kiva, onde o roteiro mostra duas épocas ao mesmo tempo em cada episódio e você não vê a hora dos personagens se encontrarem no decorrer da série, juntando passado e presente. Abraços e até o próximo cast. Valeu, Eduardo. E para mais um mini jabá, acesse o podcast de cinema Off Hollywood do Eduardo, que é o Masmorra Cast, que fica no endereço masmorraerotica.blogspot.com. O último e-mail que eu lerei hoje é de Lucas Yasumura, 41 anos, que mora em Jundiaí, São Paulo. Ele diz o seguinte: salve, nobre Nerdmaster. Estava aguardando por essa parte B ser lançada para lhe escrever. Coincidentemente, o Jovem Nerd também lançou um programa sobre Tokusatsu, mas o foco deles é outro, ou seja, apenas entreter o ouvinte. O seu foco, com esse programa dividido em duas partes, também era entreter, mas mais importante era o de informar. Cara, ele bateu na ferida certinha. A diferença entre o Paranerd e o Nerdcast, nesse caso, é que o pessoal lá no Nerdcast mais queria fazer piada, né, do que entreter, né, fazer piada, mas eu queria mais era deixar minha nostalgia correr solta com boas informações. Valeu, Lucas, você é um cara que acertou na mosca mesmo. Quando se fala em Tokusatsu, fala-se de anos de conversa em família, já que venho de origem japonesa. Mesmo, né? Cara, eu não tinha percebido que Lucas Yasumura era de origem japonesa. Cara, fiquei bobo, esquilo nervoso. Taran! E era frequente que eu e meus primos falássemos sobre as habilidades dos Ultraman, os outros membros da família Ultra que a TV Tupi, depois outros canais, nunca traziam para o Brasil, etc. Não sou fã dos outros gêneros e séries, simplesmente porque não os acompanhei. Lembro-me rapidamente de Power Ranger e outros assemelhados, mas não dei muita atenção a eles. Quanto aos Ultraman, desses sim, sou fã declarado. Há 36 séries de Ultraman contadas oficialmente até hoje. 36 séries de Ultraman, vixe Maria, então tá, né? Porém, como na verdade a denominação Ultraman se refere a toda uma raça da nebulosa M78, deem uma olhada na quantidade de Ultras. O Lucas mandou duas fotos em que, pô, dá pra encher um estádio de futebol inteiro com todos os Ultras disponíveis. Essas fotos, claro, estarão aqui embaixo nos links relacionados. E os Ultraman são tão famosos e queridos no Japão que sempre aparecem em programas de televisão como neste abaixo, em que Ultra Seven é chamado para apresentar o filho Ultraman Zero ao público. A foto dessa apresentação do Ultra Seven e do Ultra Zero vai estar, no caso, também nos links relacionados. Só sobre Ultraman há uma infinidade de coisas, mas é coisa de fã e o e-mail acabaria virando um livro. Sobre o Paranerdia, você tem um podcast muito parecido com a maioria dos podcasts estadunidenses. Simples e com poucas edições sonoras. Em programas anteriores, sentia que havia muito silêncio entre as falas e as vozes às vezes sumiam e ficavam com chiado. Esses últimos programas, a parte sonora do podcast ficou muito melhor. Cara, obrigado. Por outro lado, você é um cara dedicado, vai atrás da informação, faz pesquisa, chama a gente que conhece o tema ou pelo menos gosta muito dele. Na minha modesta opinião, essa é a primeira coisa mais importante de um podcast. Todo o resto é técnica. É, mas bem que eu precisava melhorar minha técnica. Eu tinha que tomar vergonha na cara e tentar dar uma melhorada nessa técnica. Mas obrigado assim mesmo, Lucas. Não preciso lhe dizer que o Paranerdia já está fixo no meu iTunes, né? É porque entra bem. Aguardo seus episódios sempre bem preparados. Parabéns pelo Paranerdia, vida longa e próspera. Schwack! Grito do voo do Ultraman quando matava o monstro e ia embora recarregar a bateria. Esse foi o Lucas Yasumura, o mais gengibresco comentador da podosfera brasileira. E para mini jabás do Lucas, eu vou deixar link para tudo quanto é coisa louca. Vai ter link pro Gigibre, link pro blog dele, vai ter link pro Facebook, pro Twitter, vai gostar de ter link assinado. É jabá pra mais de metro, meu Deus do céu. Bom, agora eu quero mandar uns abraços especiais para dois amigos meus, que são o Henrique Pérez, do DASP Movie Maker, que lançou recentemente a quarta edição do seu podcast, o DASP Moviecast, sobre os filmes do Homem-Aranha. Está excelente, gente. Os links vão estar aqui, nos links relacionados. Vão lá ouvir esse cast, que está realmente muito bom. Um outro abraço é para o meu bom amigo, o professor Abraão Lopes, que lançou recentemente a sua 8ª edição do seu BPA Cast sobre o tema educação financeira. Cara, tá sensacional esse episódio que eu já ouvi, e o link, obviamente, vai estar aqui nos links relacionados. Bom, recados dados, e-mails lidos, vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá. Curioso Nerds. Para o Curioso Nerds deste 24º episódio, eu gostaria de falar sobre uma das bandas que se tornou um dos maiores símbolos da cultura homossexual no mundo inteiro, que é o grupo Village People. Para quem não sabe, Village People é uma banda norte-americana de disco que surgiu nas boates gays dos Estados Unidos nos fins da década de 70. O nome dos produtores que criaram essa banda foi Jax Morali e Henry Belolo. O nome originou-se do reduto gay de Nova York na época, que era o Greenwich Village, e a banda ficou conhecida por apresentar-se em fantasias que evocavam símbolos de masculinidade: o policial, que era interpretado pelo Victor Willis, o índio norte-americano, que era o Felipe José, o cowboy, que era o Jeff Olson, o operário, David Rodo, o soldado Alex Briley e o motociclista, que era o Glenn M. Hildes. Banda Village People se tornou muito famosa nos redutos gays, principalmente pelas suas duas músicas mais conhecidas, que é YMCA e Macho Man. Acredite, é verdade. Nerd. Para o Cine Nerd desse 24º episódio, eu gostaria de recomendar dois filmes que tratam o tema da homossexualidade com o devido respeito que ele tem que ter. O primeiro deles é Milk, A Voz da Igualdade. Nesse filme, Sean Penn interpreta Harvey Milk, o primeiro ativista gay a ser eleito em um cargo público nos Estados Unidos. Milk, um gay carismático e bem-humorado, muda-se de Nova York para São Francisco em 1972, onde planejava com o namorado abrir uma loja de fotografia na Rua Castro, onde, na época, os gays não eram bem recebidos. Milk resiste e, em pouco tempo, todo o bairro Castro torna-se referência na luta pelos direitos homossexuais. A luta de Milk transformou em um líder político, comandando campanhas nacionais pelo direito dos gays, recebendo, inclusive, apoio de conservadores, como o então aspirante durante a presidência Ronald Reagan. O outro filme que eu quero recomendar é Filadélfia. O filme conta a história de Andrew Beckett, interpretado por Tom Hanks, um advogado homossexual que trabalha para uma prestigiosa firma em Filadélfia. Quando fica impossível para ele esconder dos colegas de trabalho o fato de que ele tem AIDS, ele é demitido. Beckett então contrata Joe Miller, interpretado por Denzel Washington, um advogado homofóbico, para levar seu caso até o tribunal. Esses dois filmes são excelentes exemplos, eu recomendo. So receive me, brother, with your faithless kiss. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Você está ouvindo Para Nerd, um podcast para nerds. De volta! Bom, antes de falarmos dos personagens gays nos quadrinhos, eu gostaria de falar um pouco a respeito dos homossexuais na cultura pop como um todo. Afinal de contas, quem não gosta de um bom e engraçado personagem homossexual quando bem interpretado, sem estereótipos, é claro. Uma coisa que é sempre importante salientar quando se fala na cultura pop, a cultura pop ou cultura popular é a cultura da época em que ela é produzida. E sempre vai haver personagens gays nessa cultura. Afinal de contas, nós temos que entender que estamos num mundo globalizado, temos que nos ver livres desses preconceitos bobos, da homofobia, que é o medo quase que irracional a respeito das pessoas que são homossexuais. Isso não deve ser levado a cabo e devemos ter uma atitude de tolerância e bem viver com as pessoas de todas as preferências sexuais. Existem personagens gays em diversas mídias diferentes. Existem personagens gays no cinema, na televisão, nos desenhos animados, na internet e, por que não, também nos quadrinhos. O homossexualismo nos quadrinhos, inclusive, é uma coisa que se pode dizer que até é meio que recente. Só no final da década de 70, começo da década de 80, que esses tipos de assuntos foram realmente colocados à baia no mundo dos quadrinhos de forma correta, sem estereótipos e sem conotações pejorativas. Isso se deve muito ao fato de que os quadrinhos sempre retratam a cultura e a sociedade da época em que eles são publicados. Somente nesses últimos, talvez, 20 ou 30 anos, é que a cultura se desenvolveu tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a ponto de permitir, vamos assim dizer, a entrada de personagens e temas homossexuais nos quadrinhos. Coisa que realmente eu acho que até demorou demais. Deveria haver menos intolerância no mundo para com esse tipo de personagem. No mundo dos quadrinhos, todas ou praticamente todas as editoras do mundo têm personagens gays em suas principais séries. Talvez não como principais personagens, mas tem sempre um personagem gay em alguma série dos quadrinhos. Dentre as grandes editoras, nós podemos destacar os principais personagens gays, tanto da Marvel Comics quanto da DC Comics. Na Marvel Comics, o primeiro personagem gay que apareceu foi o Estrela Polar, da equipe de super-heróis canadenses Tropa Alpha. Jean-Paul Berryer, o Estrela Polar, foi criado pelo ilustrador John Byrne e pelo roteirista Chris Claremont para as histórias da então chamada Tropa Alpha, tropa de super-heróis canadenses, que foi criada em primeiro lugar como uma equipe de personagens secundários nas histórias dos X-Men. A primeira aparição do Estrela Polar foi na Uncoming X-Men número 120 de 1979, na história em que a Tropa Alpha tenta pegar de volta o Wolverine da equipe dos X-Men. Porém, somente em 1983, o Estrela Polar realmente saiu do armário. Já existia, por conta do próprio John Byrne, a ideia de que um dos integrantes da Tropa Alpha seria um homossexual. Não havia, na época, a ideia de que seria o Estrela Polar, apenas o intuito de que um desses personagens fosse homossexual. Acabou se decidindo pelo Estrela Polar depois de um tempo. Entre os principais poderes que o Estrela Polar tem, ele tem voo, super velocidade e, quando em contato com a sua irmã gêmea, Jean-Marie Bourrier, ele pode emitir um clarão de luz cegante. Atualmente, o Estrela Polar está fazendo parte da equipe dos X-Men, pois ele é um dos 198 mutantes que ainda possuem poderes no universo Marvel após certos eventos que ocorreram recentemente, como Dinastia M, por exemplo. A homossexualidade do Estrela Polar, no início, não era muito explícita. Aliás, era muito pouco mencionada e quase nem comentada. Chegou-se até ao absurdo de se criar uma história em que o Estrela Polar seria de uma raça de elfos ou de fadas das terras canadenses, o que explicaria em parte esse comportamento dito homossexual como sendo um problema fisiológico causado por ele estar longe de sua terra natal. Um absurdo, um disparate completo, que inclusive foi totalmente renegado pelos fãs do personagem pelo mundo todo. E logo em seguida, dispensado e cancelado pela marca. O primeiro casal homossexual assumido dos quadrinhos da Marvel é formado pelos personagens Wiccano e Hulkling, da equipe Jovens Vingadores. Wiccano, ou Billy Kaplan, é, vamos dizer, mais ou menos o filho da mutante Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, o que faz dele, obviamente, sobrinho do Pietro Maximoff, o Mercúrio, e neto do Magneto. Já o namorado de Billy, o Hulkling, Ted Altman, também tem seu berço no meio do universo Marvel, sendo filho do Capitão Marvel, uma princesa Skrull chamada Annalee. A revista onde esses dois personagens assumiram de vez a sua homossexualidade foi numa história da revista Marvel Especial número 11, Jovens Vingadores, em que passa boa parte da revista na companhia do irmão do Wiccano, que estão procurando a mãe considerada morta. No tanger da história, eles recebem do irmão um conselho de que eles deveriam deixar para lá os medos e, por que não dizer, receios de seu amor e abraçar de vez essa homossexualidade deles. Coisa que para o Wiccano foi mais como um alívio, visto que ele meio que escondia essa paixão que ele tinha pelo Hulkling. Falando em casais homossexuais, haviam rumores que o escritor Chris Claremont planejava que as personagens Mística, Raven Darkholme e Sina Irene Adler fossem, na verdade, um casal de lésbicas, sendo que, na verdade, a Mística seria uma bissexual, visto que ela já foi vista em várias revistas, dando mole para o Wolverine, namorando o Forge, entre outros personagens masculinos. Essa história da Mística e da Cina serem um casal lésbico tinha uma coisa, inclusive, muito bizarra, porque já que a Mística era uma metamorfa, uma transformista, né, um personagem que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa, ela seria quase que uma hermafrodita, porque ela seria o homem do casal e teria sido, inclusive, o pai ou mãe, sei lá, do personagem Noturno. Essa ideia bizarra foi logo cancelada pela Marvel, que fez com que a Mística fosse apenas a mãe do Noturno, e o pai do Noturno ficou sendo o demônio Belasco. Uma coisa que é importante salientar nesse momento é que houveram muitos pontos de suspeita do relacionamento da Cina com a Mística. Daí a ideia de que eles estariam como sendo como um casal de lésbicas. O primeiro beijo gay mostrado em uma revista da Marvel foi em 2009 na revista X-Force. No exemplar 45, lançado nos Estados Unidos, os ex-colegas Hector e Shatterstar saem do armário. Na história, Shatterstar é tirado de um transe por Hector e Guido. Há muito tempo, os fãs suspeitavam da dupla, já que sempre que ambos atuavam juntos na X-Force, diziam sentir saudades um do outro. Mais uma pista, os dois deixaram a equipe ao mesmo tempo para mudar-se por um período para o México para salvar a família de Rick. Peter David, que criou o personagem, não confirma se Hector é gay ou bissexual e diz que não deve satisfação aos fãs do quadrinho sobre isso. Afinal, a vida é dele e ele que cuide da própria vida. Palavras do Peter David. Já que eu comecei esse assunto da Marvel falando do Estrela Polar, uma curiosidade é que no universo Ultimate, que seria o universo Marvel que apareceu na revista Homem-Aranha Millennium, não só o Estrela Polar era assumidamente gay, mas o personagem Colossus Pyotr Rasputin também era um gay assumido, inclusive era o namorado do Estrela Polar. É claro que esse personagem Colossus só é gay neste universo Millennium. O personagem Colossus do universo, vamos assim dizer, normal, não tem nada de gay, muito pelo contrário, é hétero e namorava a Kitty Pryde, a Lince Negra. Passando para o universo DC, também houveram vários personagens homossexuais. O primeiro herói homossexual da DC Comics foi Estranho, da obscura super equipe Novos Guardiões, criado pelo roteirista Steven Englehart, latino-americano que reunia todos os mais estranhos estereótipos atribuídos aos gays. Estranho foi um grande embaraço para a editora, que decidiu a certa altura revelar numa história que infelizmente continua inédita aqui no Brasil, que na verdade ele sofria de uma doença que afetava seu comportamento. Olha que absurdo, e da qual ele foi curado. Mas que é isso? Como agora homossexualidade é doença? Não é à toa que tanto esse herói como a equipe tiveram vida curta e hoje estão praticamente esquecidos. Bem menos ridículo é um segundo personagem homossexual importante na DC Comics, o supervilão regenerado O Flautista, ex-inimigo da Galeria do Flash. Ele revelou sua opção sexual em uma conversa prosaica com o protagonista do título. Ele é uma presença constante na série do Herói Velocista até hoje, mas sua sexualidade raramente é abordada. Uma coisa que é interessante falarmos sobre O Flautista é que, como parte da galeria de vilões do Flash, uma coisa a gente tem que sempre que admitir, cara, aqueles vilões do Flash sempre deram meio que na pinta. É só você ver personagens como o Capitão Boomerang, por exemplo, que as roupas deles eram sempre muito gays, vamos falar sério, pelo amor de Deus, era uma coisa muito gay mesmo. Outra personagem homossexual tem ganhado grande notoriedade nas revistas da DC é a Batwoman, personagem Kate Kane, que no caso se mostrou realmente lésbica na revista A Sombra do Batman, número 3, no qual ela aparece numa festa de caridade vestido um fraque, como é que se chama isso? Um smoking, né? E ela foi apresentada nessa mesma festa a personagem Meg Sauer, que é capitã da equipe de crimes especiais de Gotham, também uma homossexual conhecida dos quadrinhos. Esse casal, inclusive, se tornou bem aproveitado na revista da super-heroína. Agora, uma personagem que realmente me deixou embasbacado de saber que era homossexual é A Questão. Sim, vocês ouviram direito, A Questão. Personagem Questão, que todo mundo deve conhecer dos desenhos animados da Liga da Justiça Sem Limite, era um personagem masculino. Só que este personagem morreu e entrou no lugar dele uma mulher como sendo o personagem Questão. A mulher em questão... desculpe, o trocadilho foi horrível. A mulher em questão... é a personagem René Montoya, que apareceu pela primeira vez no desenho animado do Batman como uma detetive da equipe de polícia do comissário Gordon. Ela foi colocada nos quadrinhos depois do sucesso que teve nos desenhos animados e atualmente ela é a personagem em questão. Pois bem, ela também é homossexual. Apesar de que essa homossexualidade não é tão bem retratada, tão bem utilizada nas histórias da personagem. Agora, o casal homossexual mais famoso dos quadrinhos da DC, ou melhor dizendo, da Wildstorm, que é uma subsidiária da DC, são sem dúvida Meia-Noite e Apollo, da equipe Authority, na série da Wildstorm. Esses personagens foram criados por Warren Ellis para ser uma clara versão homossexual do Super-Homem e do Batman. Esses dois são namorados, inclusive já casaram maritalmente perante a justiça e completamente casca grossas. Apollo é um super-humano cujos poderes são alimentados pela luz solar, dotado de força descomunal, invulnerabilidade, poder de voo e a capacidade de disparar rajada de energia pelos olhos. Alguém aí lembrou do Super-Homem? Meia-Noite possui implantes neurais que o tornam um lutador perfeito. Ele é capaz de avaliar um adversário e criar dezenas de cenários e estratégias para vencê-lo e também um excelente detetive que se veste com uma roupa escura. Será que alguém aí lembrou do Batman? No decorrer da série, os dois se casam e adotam uma bebê. Além das editoras consideradas grandes, pequenas editoras e editoras independentes também têm seus personagens homossexuais. Por exemplo, o genial Grant Morrison criou uma série amalucada e cheia de referências pop chamada Os Invisíveis, na qual um dos personagens centrais é Lord Fanny, um menino carioca, sim, é brasileiro, que é criado pela avó como menina em todos os sentidos, pois um homem não poderia herdar os poderes ligados à sua família. Para criar a personagem, Grant Morrison se referenciou no fato de que em alguns povos antigos da América do Sul existiam xamãs travestis que eram respeitados e aos quais eram associados poderes mediúnicos. Outra personagem de editoras independentes que também é notoriamente conhecida como homossexual é Sarah Rainmaker, a Granizo da equipe Gen 13. O Gen 13 é um grupo de adolescentes que a editora Image, que segue a linha dos X-Men, mas com histórias mais divertidas, e diferentemente do grupinho da Marvel, os personagens demoram terem interesses sexuais uns pelos outros. A descendente de índios americanos Sarah Rainmaker, uma espécie de versão X-Men da Tempestade, tinha interesse por meninas. A série não deixa claro se ela é gay ou bissexual, uma vez que ela flerta com um dos rapazes da equipe também. Passando para os quadrinhos brasileiros, um personagem homossexual criou uma séria confusão recentemente. Em novembro deste ano passado, o personagem Caio foi introduzido nas histórias da Tina, na revista Tina, da editora do Maurício de Souza. A Tina, para quem não lembra, é uma personagem adolescente que é universitária, então as histórias dela são voltadas mais para o público adulto e adolescente para adulto. O personagem Caio, no caso, ele apareceu em uma história conversando com a Tina, sendo que numa fé, numa amizade assim muito grande mesmo. O namorado da Tina, ao ver essa conversa entre os dois, ficou com ciúmes da menina e chamou os dois para saber que história era essa. Quando Caio ouviu perguntar sobre essa história de estarem conversando com a Tina, ele achou muito engraçado, visto que a Tina, para ele, era como uma irmã. Quando ele deixou claro que não tinha pretensões amorosas com a Tina, ele inclusive chamou um outro rapaz que estava acompanhando ele para confirmar que era verdade, que ele era inclusive comprometido. E o personagem, no caso chamado Zecão, confirmou que ele era comprometido. Numa cena que não dava para deixar bem claro se o Caio era realmente gay ou não, houve muita polêmica, muita confusão por conta deste personagem, que inclusive precisou que o Maurício de Souza fizesse uma carta aberta a seus leitores para explicar a natureza da homossexualidade do personagem, que até hoje ainda não está bem definida se ele é homossexual mesmo ou não. Já que estamos falando de personagens gays brasileiros, convém comentar alguns personagens que ficaram famosos, como por exemplo os cowboys gay Rocky e Hudson. Criados em 1985 pelo cartunista brasileiro Adão Iturusgaray, os cowboys gays são uma sátira escrachada já a partir do nome, já que são uma referência a um ator bonitão de Hollywood, Rocky Hudson, que era ídolo de 10 mulheres, mas que escondia sua homossexualidade. Antes de criar o Rock e o Hudson, eu pensei em criar dois gaúchos viados, dizia o Adão. É porque eu queria morrer, óbvio, né? Mas aí eu pensei, se eu criar dois gaúchos viados, o pessoal só vai ler no Rio Grande do Sul. Então pensei em criar dois cowboys gays para ficar mais universal. E é só isso, não há nada além disso. Diz o autor sobre a reação do público gay, inclusive sobre a dupla. Já tive problemas com isso, mas recebi também mais manifestações a favor do que contra, falando de Rock e Hudson. Tanto que já foram publicados em duas revistas gay, a Sui Generis, do Rio de Janeiro, e a Guapo, de Buenos Aires. Outros personagens gays dos quadrinhos, temos o Nanico, da dupla 68 e Nanico, do cartunista Angeli. Em 1983, ele criou uma dupla de revolucionários de botequim, 68 e Nanico, que nas palavras do próprio criador eram um seco e moralista e o outro que queria soltar as plumas. O pai de Herbordosa e da revista Banana, Chiclete com Banana, brinca inclusive que tem que pensar com uma cabeça homossexual quando faz as tiras da dupla. Quando eu vou fazer o Nanico, é lógico que eu tenho que pensar como um gay, dizia o Angeli. Bom, com isso eu acho que já deixei bastante informação para vocês. Existem vários outros personagens homossexuais, tanto nos quadrinhos americanos quanto nos quadrinhos brasileiros também. Eu vou querer que inclusive vocês me lembrem alguns desses personagens nos e-mails e nos comentários desse Paranerdia. Vou ficando por aqui. desejando a todos vocês que tenham pensamentos homossexuais, no bom sentido da palavra, tenham mais tolerância com as pessoas e curtam bem a vida e tenham uma vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching virus.